E aí, irmão, você sempre será lembrado pelo Coligação. Firmeza, louco. Foi lamentável, maloqueiro, a sua partida. Realmente acreditava na melhora da sua vida. Você sempre fazia questão de me dizer fé em Deus, Fernando, humildade pra vencer. Oh, as drogas, o crime, na malandragem sobreviver. Suas palavras me fizeram entender. Você era considerado, onde chegava, vários abraços, pessoas que por você matava. Ação cronometrada, quando cheguei em casa, sua foto na tela estava destacada. O jornalista falava, assaltante de banco morto na fuga da agência bancária. Lágrima de luto, a favela ficou em homenagem a você. O tráfico parou, parou, foi dado toque de recolher, de recolher. Aí, irmão, tudo por você, por você. Mas aí, às vezes penso que foi melhor assim. Sua morte serviu de exemplo pra muitos aqui, que pensavam que o crime era mar de rosa. Bala disparada, cheiro de pó pra mãe que chora. Fuga sinistra, troca de tiro com a polícia. Liberdade oprimida, vida bandida. Ações infinitas, trajetórias quase bem sucedida. Se não fosse um ato de covardia da polícia, três tiros pelas costas. Verdade, sangue causou hemorragia. Te deixaram morrer como um verme que se mata quando pisa mais por você. Eu tô aqui, sobrevivi, nunca será esquecido por mim. Sua morte, pra nós, foi uma perda muito grave, mas aí, estamos de pé, em meio a tudo isso. Um salve aos irmãos do mundão, firmeza, humildade mesmo, e aí, sem treta, presta atenção, porque o mundo roda, roda, e como roda. Salve o James, valeu mesmo, irmão, espero que você curta esse som.